sempre me fazer feliz. O mundo andei e muitos olhares encontrei, mas nenhum como este amei, que me seduz, que me deu luz e tudo o que eu desejei. Eram dois olhos azuis, podiam ser de outra cor. Não é o que mais importa, mas sim se nos dão amor. Eram dois olhos azuis que me olhavam com ternura. Que fiquei neles bem preso e suspirando por eles sonhei na minha loucura. Que fiquei neles bem preso e suspirando por eles sonhei na minha loucura. Eram dois olhos azuis, tão azuis da cor do mar. Ao olhar até pensei poder neles navegar. Eram dois olhos azuis, tão azuis da cor do céu. Que fiquei neles doando e até imaginando se o amor é eu. Fiquei nele zoando e até imaginando se o amor era eu. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Rosino rupniko kanti, ja pasada pasadeira. Nunca mais tornes a beija, oh ai, sem passar a vidigueira. Passar da vidigueira, sem ir beber a vacante, e a passar da passadeira, oh ai, roxinó replico cante. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houver a quem me ensinar, oh ai, quem aprende era eu. Nico cante ao passar da passadeira, nunca mais tornes a beija, oh ai, sem passar da vidigueira. Sem passar da vidigueira, sem ir beber a vacante, e ao passar da passadeira, oh ai, roxinó rupnico cante.

a saudade revivendo. Mas não esqueci. Pecado, nosso caso tão formoso e diferente, o escondemos, se é tão puro, cristalino e transparente. Que pecado, a inveja que provoca em toda a gente, o ocultemos tristemente. Que pecado, que este amor, sendo tão grande, não rebente. Que não fuja, que não grite, nós sabemos que é valente. E vivamos às escondidas o melhor que Deus nos deu nas nossas vidas. Que pecado não poder amanhecer entre os teus braços, desfrutar desse carinho em teu regaço. Minha vida, que pecado, que pecado, que a noite terminara tão depressa e levar o teu perfume com a brisa. Meu amor, que pecado. Que pecado, que este amor, sendo tão grande, não rebente. Que não fuja, que não grite, nós sabemos que é valente. E vivamos às escondidas o melhor que Deus nos deu nas nossas vidas. Que pecado não poder amanhecer entre os teus braços, desfrutar desse carinho em teu regaço. Minha vida, que pecado, que pecado, que a noite terminara tão depressa e levar o teu perfume com a brisa. Meu amor, que pecado. Que pecado, que a noite terminara tão depressa e levar o teu perfume com a brisa. Meu amor, que pecado.